Essa é a hora de virar o copo. Quem tiver bebendo, bota o copo pra cima. Portal do Arrocha. Quando você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. E aí? Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo. Fala pra ele! Fala pra ela! Tô! Tô indo embora com minha... Eu vou sofrer, mas não vou recair. A gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Oh, aqui doer. Gostei. Fica me seguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Do fundo desse poço. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço.